localizador, vou no 865, completo de aproximação, chama é 218, decimal 95. 295, obrigado. Agora Salvador, muito bom dia, boa noite mesmo. Passou tudo na localização. Continua a aproximação, repórter baixado travado. Boa noite, né? Pouso, gol no 865, 170 graus, 1 a 12 graus, check 3. Baixar travado aí, viu, pouso, gol 865. No 865 aos 43, direita, Alfa, Juliette, portão 01. 71, faça o check de equipamento, muito baixa a transmissão. Melhorou um pouco. Está autorizada a linha de decolar pista 10, 150 graus, 1 a 12 nós. Controle Salvador, um bom dia. Esse é o TAM 3171 no perfil da EL. 3171, contato radar na decolagem, se mantém um 360 após 2000, veleta. 360, 2000, veleta, TAM 3171. autorizado, né, decolar pista 10, 160 graus, 109, 35 no 7. Autorizado em decolar. Pesando 7 anos, chame Recife 251 na alterna 3325. 1251 3325, alterna 3751. Controle Salvador, 35 na 7, decolado, Arbor, eleva. 35 na 7, contato radar, decolagem, submontanha 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, 35 na 7. 3597, chame centro Recife, ouro 260, alterno 288. 260-288, tá 3597, bom domingo. 759, bom dia, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1014. Apelo, o 1759. Descendente do desvio 8759, após desvio direto. Bom dia, a linha ainda cola pista no 0, vento 180 graus, 089. Acima de 1759. Desça para 2 mil pés, LS XV autorizado, altímetro 1014, reporte localizador. 2 mil pés, 1014, reportando localizador, boa 1759, autoriza a Prod, Duna, da presente? Está presente, está livre, Duna, para interceptar 1759. Está presente, Duna, 1759. Seu 3890 da classe 24, controle da 0.8. 208, gato, bom dia, 3890. Controle de Salvador, bom dia, 3890, Fuca, Aruta. Bom dia, TAM 3890, contato radar, ficou para o nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, TAM 3890. Desvio para o 90 para desvio de informações, TAM 3890. Gente, após desvio de Jamo, TAM 3890. Gente, após desvio de Jamo, TAM 3890. 759, estabilizado no localizador. É o 099. Mano, torre 18, decimal 95. 1895 no 759. Torre Salvador, gol no 759, estabilizado LS, X-ray 10. 759, continua a aproximação, tráfego obstado, pista molhada. Formarei, pista livre. Eficiência no 759. Confirma trem checado, vento 180 graus, 089, autorizado pouso, pista 10. E pouso 10, gol 759. 311, decolado hoje. 29, controle 20, décima 8. 208, na minha 31, bom dia. Controle Salvador, Mocha, na minha 3, na 29. 211, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. Ao 360, saída da EL, certo. Você poderia coordenar a proa de Aracaju para o San 380? Guarde, já transfiro para solicitar o centro, 380. Solicite agora o centro Recife em 12685, alterno 2545. 12685 e 2545, confirma. Afirmativo. Gente, muito obrigado, bom dia. 5 além da cola, pistão 0, vento 180 graus, 08 mais. Nove na proa de Bonfi, desça para 4.000 pés, chegada Bonfi, o altímetro 10, 14.